O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. Oh, não durmais, espere em Cristo. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. O mundo está por um fio. Não esqueça do que Cristo falou a nós. Ide por todo.